Madrugada de segunda-feira, estamos começando uma nova semana. Tivemos os trabalhos na liderança de Mário Inácio Coelho, as presenças do Adilson Sanches, com a sua experiência, sua capacidade profissional, a presença de Ronaldo Silva, que volta inclusive para a Rádio Guarujá, voltando inclusive falando de carnaval e mostrando uma excelente performance. A presença do Hélio Costa, que ontem não esteve muito bem, estava assim um pouco embaraçado, mas vamos logo, Costa, realmente sobrou o bom recado. O Mário Inácio Coelho, claro, experiente há muito tempo, realmente malandro já em termos de carnaval, conhece, tem a sua capacidade indiscutível.